Rock Top DJ. Rock quem sai não tá com nada. Rock pra nós, rock pra mim, uma lambada. Eita, Alex, e essa pra tocar de todos os paredões. A Rock Chinês. Nós, toque pra mim uma lambada. Toque, toque, DJ. Toque que sai, não tá com nada. Toque pra nós, toque pra mim uma lambada. E essa pra tocar nos todos os paredões. Arroche, velho. Arroche. Acabei deixando ela suada. Ela falou: vamos dançar uma lambada. Dancei demais e acabei deixando ela suada. Ela falou: vamos dançar outra lambada. Toque, toque, DJ. Toque que sai não tá com nada. Pra nós, toque pra mim outra lambada. Toque, toque, DJ. Toque que sai, não tá com nada. Toque pra nós, toque pra mim outra lambada. Arroche!